Estamos sob o longo e aveludado manto negro da noite. Saboreamos o lado vermelho da vida. Eu sou o Lorde A, e você está escutando Vox Vampírica Revamp na TheMausoleumRadio.com e também no site oficial do programa VoxVampírica.com. Venham, venham de onde estiverem. Muito boa noite, iniciando mais uma edição do Vox Vampírica Revamp ao vivo nas ondas da CidicZone.in e também no formato podcast transmitido aqui no site voxvampirica.com e brevemente em um dos nossos sites subsidiados. Esta é uma das grandes novidades do ano de 2013. O programa Vox Vampírica passa a ter o seu formato podcast. Ou seja, você ouve o programa todas as quartas-feiras, das 21 horas até a meia-noite. E também pode curtir o programa a qualquer dia da semana, em qualquer horário, sempre que você quiser. Para conferir os programas em formato podcast, acesse voxvampirica.com ou a acidiczone.in. Retificando, o horário oficial do Vox Vampírica a partir de agora será toda quarta-feira, das 22 horas até a meia-noite. Sim, eu escolhi retirar uma hora de programa, mas em compensação escolhi também ter a facilidade de disponibilizar o programa em formato podcast. A edição de hoje é uma edição muito especial, onde vamos falar sobre sangue, tantra, magia sexual e vampirismo. Um tema que vai consumir as edições de janeiro e terá uma breve extensão no mês de fevereiro de 2013 também. Entre as bases e os artigos que serão compartilhados com vocês, teremos Kenneth Grant, Lon Milo Duquette, Christopher Hyatt, Marcos Torrigo e muitos, muitos outros autores que aos pouquinhos vão ser apresentados para vocês. Como introdução, como início desse programa, nós vamos com uma faixa que eu particularmente adoro, chama, da Monica Richards, do Fate and the Muse, né, no seu projeto paralelo, I Am Warrior. Yeah. Thank you. Você está curtindo Vox Vampírica Revamp, sendo transmitido ao vivo todas as noites de quarta-feira, das 22 horas até a meia-noite, e também agora em formato podcast no site voxvampirica.com e transmissão através da web radio acidiczone.in. Como este é o primeiro podcast gravado ao vivo, é natural que tenhamos algumas surpresas. E pode ser que em alguns momentos o apresentador venha a proferir alguns impropérios. Mas faz parte. Tudo faz parte de um grande e gigantesco plano. Nosso primeiro artigo para esse tema suculento que estamos abordando no mês de janeiro e fevereiro, sangue, tantra, magia sexual e vampirismo, é um artigo do ocultista britânico Kenneth Grant, que que já foi homenageado, já foi citado inúmeras vezes em nosso programa. O nome desse artigo é Sangue, Vampirismo, Morte e Magia da Lua. É do livro O Renascer da Magia, as bases metafísicas da magia sexual. É um livro que foi escrito nos anos 70 e veio a atualizar o contexto dos estudos de Aleister Crowley, de John Fortuny e de muitas outras correntes do considerado Novo Aeon. Dois rituais delineados por Aleister Crowley envolvem o uso de sangue. Eles são a Missa da Fênix e um certo rito secreto da Gnose ensinado no soberano santuário da OTO. A Missa da Fênix foi publicada como Liber tanto no Livro das Mentiras quanto no Magic. O número 44 é a palavra hebraica Dan, que significa sangue. Ela significa a fonte vermelha da criação da qual o homem, isto é, Adam, foi criado. A Fênix também soma 44. O outro rito de sangue não foi revelado. Na Missa da Fênix, o magista corta seu peito e absorve seu sangue oralmente no rito da Gnose. Ele se une à fonte da manifestação da forma, isto é, a Ione, e consome a hóstia embebida em sangue. O ato é assim um sacramento embebido com a corrente mágica de sua própria energia expressa em termos de vontade. Esta é uma fórmula eletroquímica. O sangue é o grande agente materializador, tanto para espíritos que encarnariam nesse mundo ou nesse plano, quanto para espíritos que, permanecendo em outro mundo, desejam assumir uma forma a fim de imprimir sua presença sobre os seres humanos. Homero e outros escritores da antiguidade descreveram ritos mágicos envolvendo o uso de sangue que manifestaram as sombras dos que partiram em uma forma aparente. O sangue também forma a base física para a materialização de forças elementais e demoníacas. A teoria subjacente aos ritos de sangue está baseada na identidade bíblica de sangue e vida, no Gênesis 9 e V. A fonte seminal feminina é igualada à energia masculina, prana, ruach, espírito. Assim, o sangue é o veículo do espírito e o meio para manifestar espíritos. Os componentes duais, masculino e feminino, referem-se à alma da escuridão e à alma da luz, aos espíritos de Sete e Horus, respectivamente, e esses, por sua vez, são Hurpakrot e Harhorquit. As polaridades duais de Heru-Ha-Ha, Horus, através das quais o equilíbrio do universo é sustentado. Em termos morais, esta dualidade expressa-se como bem e mal. No simbolismo dos gnósticos, a serpente e a pomba são os glifos típicos dessa polaridade, e em O Livro da Lei é dito: existe a pomba e existe a serpente. Escolhei bem. Ele, meu profeta, escolheu, conhecendo a lei da fortaleza e o grande mistério da casa de Deus. Todo o corpo da doutrina de Crowley é um comentário sobre a interação equilibrada dessas duas forças, o demoníaco puxão para baixo e a angélica ascensão. A confusão do simbolismo surgiu por causa da transição das interpretações do feminino para o masculino da energia primerva. Isto foi causado pela evolução gradual das energias e a troca da ênfase de uma para o outro, que já foi explicada mais amplamente em programas anteriores do Vox Vampírica e também na obra de Kenneth Grant. Transições similares de símbolos para seus opostos são bem conhecidos com relação à cristianização de divindades pagãs. O processo é marcadamente aparente nos mistérios do vudu, onde os santos conservam seus poderes obscuros originais juntamente com as novas virtudes adquiridas. As forças gêmeas no sistema de Crowley são Harhorquit, Heracht e Hurpakrot, Harpocrates, os dois aspectos de Heru-Ha-Ha, Horus. Sua significação como entidades espirituais pode ser entendida somente com referência aos mistérios básicos da fisiologia sobre a qual eles ultimamente repousam. Aplicados ao homem, esses gêmeos incorporam a ideia da alma e do espírito. A alma é a sombra astral, a luz estelar na escuridão representada por Sete e Sirius. O espírito é o corpo solar da luz, representado pelo sol. Um é noturno, o outro diurno. O determinativo egípcio para o duplo humano era a sombra do sol, que combinava essas duas ideias em uma imagem. Ele era chamado de Kaibit e sobrevive na palavra inglesa habit, hábito, como algo repetido ou duplicado, algo colocado ou retirado conforme a ocasião requeira. Todo indivíduo assume e abandona esse hábito, ou sombra, cada vez que dorme e acorda. Durante o sono, aspectos luminoso e escuro da sombra são unificados e parecem ser idênticos, a menos que o adormecido seja um iniciado, em cujo caso ele está consciente da distinção. Na morte, que é um sono mais longo, os dois se tornam distintos, a sombra escura pairando sobre o cadáver, o corpo de luz finalmente rompendo com seu gêmeo e elevando-se às alturas como um falcão dourado. Era para sombra escura que as oferendas propiciatórias eram deixadas nas vizinhanças da múmia. Esta é retratada nos hieróglifos como um peixe, que a identifica com as águas ou sangue do nascimento. No sentido mágico, o peixe significa o renascimento do Ka, ou alma da luz, no mundo dos espíritos. A semelhança de um falcão, o Ka eleva-se além das bases materiais e suas atividades mundanas. Isso não significa que o espírito ascendente tenha algum dia se parecido com o falcão, que é meramente um glifo determinativo simbolizando os atributos do Ka. Muito do que era obscuro, se não realmente negro, na magia egípcia, era praticado por sinistros sacerdotes que perverteram esses mistérios para fins pessoais. Uma destas perversões envolvia a escravidão de uma sombra prestes a partir para que ela pudesse ser usada como um espírito familiar a serviço do magista. Uma fonte normal era engendrada na consciência da sombra escura pela falta de alimentação póstuma. Em todas as idades e em todos os lugares, portanto, um cuidado muito grande era tomado pelos parentes do falecido para assegurar que o espírito que partiu pudesse refazer sua vitalidade evanescente pela maneira ortodoxa, isto é, através da contraparte sutil das oferendas de alimento deixadas em sua tumba. A múmia era usada como um meio físico através do qual a energia era absorvida. Isto quer dizer que a múmia, a carne ou sangue congelado, formava a base material para a manifestação da sombra durante seu banquete. Inúmeros contos de terror têm elaborado o tema da múmia malévola, que ao ser desembrulhada exibia sinais de recente alimentação, embora tendo estado morto por séculos. A sombra, magicamente aprisionada, usava a múmia como uma base para suas atividades. Uma situação, na verdade, não impossível. Se os viveres não fossem periodicamente fornecidos por parentes ou amigos do falecido, o cadáver voltaria sua atenção para as pessoas vivas. Ritos póstumos. Oferendas de comida eram originalmente de uma espécie propícia, destinadas a compensar as assombrações horrendas que abundam na literatura do ocultismo. É nesse nível de mitologia que a lenda do vampiro tem suas raízes. A fórmula mágica de rejuvenescimento envolve um processo análogo, com a significante diferença de que o vampiro está vivo e não morto. Embora Crowley somente uma vez tenha recorrido à feitiçaria dessa espécie, ele sabia de certos adeptos que fizeram dela um hábito, e ele esteve em uma ocasião envolvido em um combate mortal com um deles. O incidente é recontado em The Confessions of Aleister Crowley, nas páginas 335 e 337. Nos comentários de Liber Agape, o livro que contém as instruções secretas em magia sexual dada aos membros do Soberano Santuário da OTO, aparece o seguinte parágrafo pertinente. O vampiro seleciona a vítima forte e vigorosa tanto quanto possível e com a intenção mágica de transferir toda aquela força para si próprio, exaure a caça pelo uso adequado do corpo, muito comumente pela boca, sem que ele mesmo entre no assunto de nenhum modo. E alguns acham que isso faz parte da natureza da magia negra. A exaustão deve ser completa. Se o trabalho for competentemente executado, uns poucos minutos devem ser suficientes para produzir um estado semelhante e não muito distante ao coma. Os experts podem levar essa prática ao ponto da morte da vítima, assim obtendo não somente a força física, mas aprisionando e escravizando a alma. Essa alma então serve como espírito familiar. A prática é considerada perigosa. Ela foi usada pelo falecido Oscar Wilde e também pelo Sr. e Sra. Horus, numa forma modificada por S.L. Mathers e sua esposa e por E.W. Beridge. A inépcia dos três últimos salvou-os do mesmo destino dos três primeiros. A missa da Fênix é, com efeito, a missa do vampiro. O magista, como a Fênix, após atravessar os ciclos do tempo ou entrar nas cavernas do sangue, combina sua própria essência com estes e absorve-a dentro de si mesmo com as palavras. Eu adentrei com aflição, com alegria, e agora parto dando graças para tomar meu prazer sobre a terra entre as legiões dos vivos. O próprio Crowley praticava uma forma de magia da lua com o propósito de reabastecer suas energias sexuais após elas terem sido exauridas por prolongadas cerimônias mágicas, mas em nenhuma ocasião ele levou a prática ao ponto da morte. É absolutamente magia negra e completamente contrário à lei de Telemann, interferir com a vontade dos outros indivíduos, menos ainda roubar-lhes a vida. Os parceiros de Crowley estavam sempre predispostos, e o ato não era jamais da natureza de um assalto, e tampouco lhe causava nada mais além de prazer, como mostra repetidamente o seu diário mágico. Pelo contrário, no caso de mulheres excepcionalmente vigorosas e robustas, ele considerava essencial ao bem-estar delas drenar a energia supérflua. O livro da lei declara que o melhor sangue é o da lua, mensal. Isto é particularmente verdadeiro com respeito à materialização de entidades ocultas, cuja presença visível é necessária. Crowley deixou muitos registros em seu diário mágico a respeito de ritos envolvendo o que ele denomina de Elixir Rubeus, o filtro vermelho. Ele o utilizava ocasionalmente para materializar aquela comodidade singularmente elusiva, o dinheiro ou o ouro vermelho. O termo é remanescente da tintura vermelha dos alquimistas e da mulher vermelha, ou escarlate, que o substancia. Embora a imagem da mulher escarlate seja um dispositivo literário, conforme usado no Apocalipse, ela antecede a composição por muitos milhares de anos. O vermelho é sinônimo de ouro no simbolismo do fogo da alquimia. Nos tantras, o vermelho ou negro é a cor de Kali, a deusa do tempo e das estações, dos períodos e dos ciclos. A sinonímia é significante. Os metais dos alquimistas não eram metais comuns, mas substâncias vivas. E esses metais ou essências são os elementos materializados de forças ocultas que incorporam a si mesmas na riqueza segregada pelas minas de Kali. Kali, a negra, contém a verdade, a Rut, ou negrura, que se revela na matéria sob a forma do metal mais puro, isto é, o ouro. Vermelho, negro, ouro são termos equivalentes a menstruo ou veículo da luz, ouro. No plano físico é o sangue, a fonte líquida da manifestação. A água mística, no mar do espaço infinito, representado por Nuit, ou Nu, iguala-se ao vermelho, ouro ou negro, todos os quais são o princípio, o tattva, a verdade. No simbolismo dos hebreus, o selo de Salomão exibe o triângulo do fogo, do ouro ou da luz, e o triângulo da água ou do sangue. A união deles é o hexagrama. Esse selo é o símbolo supremo do espírito unificado com a matéria, ou de Deus unido ao homem. Esse é um glifo da grande obra, aperfeiçoado na Ordem Templo Orientis, pela união do fogo e da água, e assim representa o nono grau. O nome Solomon, Salomão, é composto da palavra latina, sânscrita e egípcia para a energia criativa solar fálica. O sol, tanto dourado como ao nascer, quanto vermelho como no pôr do sol, é o glifo do andarilho erguendo-se ou pondo-se, que é o falcão, o herão, a íblis, a fênix, a ave menudos egípcios. O ouro se funde no vermelho e o vermelho no negro diamante, quando o sol se põe ou afunda abaixo do horizonte ocidental. A tripla fase da jornada do sol, representada por essas três cores, é biologicamente comparada ao nascimento, morte e enterro do corpo físico, sendo a múmia a semente lançada na terra para esperar a ressurreição no horizonte oriental. Os tântricos prezam a primeira rito, conforme Ruth, de uma jovem mulher, porque ela contém grande virtude mágica. O Matrikabedantaran Tantra, vamos reler, porque não é um nome exatamente fácil. Matrikabedantatantra interpreta isto conforme segue. Ó Senhora da Mahesha, a flor que encanta tudo é a Ritu que primeiro aparece numa jovem casada. A palavra ritual, o sânscrito Rirtu, ou rito, o egípcio Rut, a substância negra ou vermelha, todos mostram a equivalência dessas ideias. A Ione, espargida como uma flor da mulher participante na adoração mística dos chakras, é simbolizada pelo lótus de 8, 16, 32 ou 64 pétalas. Número de pétalas indica a natureza do rito realizado e é emblemático da primeira flor, fluxo ou ritu. Um outro simbolismo paralelo é o Smasanam, o crematório de Kali, onde os tântricos realizam misteriosos ritos. Este é o crematório dos desejos, o local no qual os desejos são consumados, extintos. Por isso diz-se que Kali concede a Kaivalya liberação no vácuo Yoni. As correspondências simbólicas são como a seguir. Rito igual sangue, vermelho, negro igual rito. O primeiro rito realizado quando uma jovem atinge a puberdade e se torna flor ou fluxo. A flor igual lótus, igual Yoni, igual crematório, onde o desejo é finalmente extinto, ou seja, satisfeito. Satisfeito porque, como Crowley observa, um orgasmo perfeito não deveria deixar nenhum tesão. Se deseja prosseguir, isso simplesmente mostra que se falhou ao reunir todos os elementos da personalidade e descarregá-los completamente numa única explosão. O crematório deve ser comparado com a taça de Babylon, a mulher vermelha ou escarlate, dentro da qual o adepto expressa a última gota de seu sangue. Os desejos dos tântricos são consumados sobre a pira funeral do amado. Aqui está a conexão entre sangue, morte, vampirismo e magia lunar. Dentro de instantes, eu volto para a gente falar um pouco mais sobre o conceito de morte e sobre mais alguns temas delicadamente associados ao que estamos explorando durante o mês de janeiro e o mês de fevereiro, ou pelo menos uma boa parte dele, aqui no Vox Vampírica. Vou então agora apresentar para vocês um projeto que eu admiro desde o ano de 2006, de um grande amigo meu, um grande colega, irmão de trilha lá de Goiânia, o Edgar Franco, e este projeto dele se chama Post Human Tantra. Eu espero que vocês gostem, que hoje vamos ter várias músicas dele ilustrando e enobrecendo o nosso programa. Então vamos lá, Post Human Tantra. Delay. Você está curtindo Vox Vampírica Revamp, um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 22 horas à meia-noite, na sidikzone.in e também no formato podcast. E você pode tanto escutar o podcast quanto a transmissão ao vivo em voxvampirica.com. Eu sou o Lorde A e no programa de hoje estamos abordando a primeira parte da matéria que está tomando o mês de janeiro de 2013 e uma parte do mês de fevereiro de 2013, chamada Sangue, Tantra, Magia Sexual e Vampirismo. O texto que eu estou lendo é Sangue, Vampirismo e Magia, Sangue, Vampirismo, Morte e Magia da Lua, da obra Renascer da Magia, as Bases Metafísicas da Magia Sexual, de autoria do grande magista britânico Kenneth Grant, lançado no Brasil pela editora Madras durante a primeira década do século XXI. O conceito da morte sofreu mudanças radicais no presente eon. No anterior eon de Osíris, a morte era considerada como uma realidade. Ela era a apoteose do sofrimento que purgava o indivíduo do pecado. No presente eon, a morte é reconhecida como sendo uma ilusão. Ela é igualada aos fenômenos do orgasmo sexual e interpretada como aniquilação mística da personalidade que ocorre quando o indivíduo se une em êxtase com qualquer uma de suas ideias ou possibilidades, qualquer coisa, isto é, que constitua o seu não ser e, portanto, seu oposto. O processo pode aplicar-se ao corpo, à mente ou ao espírito. Ele pode ser experimentado durante o período de existência corporal, no estado desperto ou em sonhos, ou no estado desincorporado do sono. Mas não é necessário que o corpo físico morra antes que a iluminação ocorra. Na transição de uma doutrina de sofrimento e compaixão para uma de êxtase e paixão, cria uma mudança fundamental no ponto de vista do indivíduo, embora ambas as doutrinas sejam igualmente ilusórias do ponto de vista do verdadeiro ser, Atman. No éon de Horus, a vida física é reconhecida como um sacramento. A morte é a desintegração do corpo grosseiro, mas não há interrupção na continuidade da consciência que uma vez juntou as partículas corporais. A morte é o beijo da libertação, a dissolução e liberação da mais íntima partícula do pó, que é Hadid, energia eternamente radiante no coração de Nil. Festejai, regozijai-vos, não existe temor daqui em diante, existe a dissolução e eterno êxtase nos beijos de Nil. A reorientação do ponto de vista produz mudanças mais profundas na consciência, que pode ser reconhecido à primeira vista. Na antologia do Novo Éon, escreve Crowley, o macroprosopos, Deus, não é mais o único e supremo ponto de vista para o qual todo o ego é subsidiário e precisa obedecer. A ênfase mudou de fora para dentro. Hadith exclama, eu sou a chama que arde em cada coração de homem e no centro de cada estrela. Eu sou a vida e o doador da vida, ainda que por isso seja o conhecimento de mim o conhecimento da morte. Assim como os antigos descobriram que era um único e mesmo sol que se erguia e se punha diariamente, anualmente e unicamente, assim também o homem no novo éon reconhecerá que a consciência é ininterrupta, embora ela periodicamente pareça se erguer e se pôr e assumir diferentes disfarces ou corpos. A morte é uma ilusão e, portanto, não um estado de ser tenebroso, como nos antigos cultos osirianos, pois todos os sofrimentos são senão como sombras. Eles passam e estão feitos, mas existe aquilo que permanece. Aquilo, that, do hindu, that, é a partícula essencial de Hadid, que é a consciência. Ele não é uma possessão do indivíduo, mas ao contrário, ela possui o indivíduo. A morte deve ser entendida como o arco invisível de uma curva que desaparece sob o horizonte da consciência limitada para reemergir como sol, com uma identidade essencial inigualada. Na união sexual, cada coito é um sacramento de virtude peculiar, uma vez que ele efetua uma transformação da consciência através da aniquilação da dualidade aparente. Para ser radicalmente efetiva, a transformação deve ser também uma iniciação. Por causa da natureza sacramental do ato, cada união deve ser magicamente dirigida. Se o ritual não for sempre para mim, Nuit, então esperai os terríveis julgamentos de Har-Hor-Kuit. O ritual deve ser dirigido para a consciência transinfinita e não individualizada, representada por Nuit, nada. Isto é, nada que possa ser pensado a respeito ou de nenhum outro modo formulado pela mente. O ato não deve se referir de nenhuma maneira às personalidades envolvidas, os terminais conduzindo o clarão iluminador que torna possível essa iluminação. As identidades individuais desses polos são imateriais. Tomai vossa fartura e vontade de amor como vós quereis, quando, onde, com quem vós quereis, mas sempre para mim. A Nuit terrena é Isis, a mulher escarlate. Crowley a descreve como qualquer mulher que transmita a palavra solar ou a partícula Hadith. A fórmula dela é amor sob vontade. Similarmente, Nuit é a Isis celestial, e sua forma está representada na estela 718. A natureza dupla da deusa é, portanto, resumida na fórmula de New Isis. Os atos de amor sob vontade, realizados com plena consciência de suas implicações ocultas, transformam radicalmente a consciência dos participantes, análoga à mudança da mentalização efetuada pela meditação, que engendra uma nova faculdade de consciência. A prática continua de união transcendente dos opostos, cria um estado mental análogo que alcançará um alto grau de desenvolvimento neste aum. As antigas religiões de sabedoria estavam preocupadas com fenômenos psicossomáticos conectados com vidência e espírito de visão, com clarividência, clareaudiência, etc. Os sacerdotes magistas do Egito, Índia e do Extremo Oriente eram versados na ciência dos Kalas, conhecidos na Índia como Srividya. Essa ciência, como foi mostrado, refere-se basicamente aos poderes sutis, shaktis, que emanam do corpo humano. As shaktis, como chakras da yoga, são não existentes até serem vitalizadas por processos mágicos, dos quais amor sob vontade é a fórmula de compreensão total. Os sete lotos maiores tornam-se ativos e florescem somente quando estimulados de dentro pelo despertar da Kundalini. O lótus, o graal, a taça ou o cálice são termos sinônimos. Sobre a taça mágica, Crowley escreve no livro 4, parte 2. Esta taça, composta do crescente, da esfera e do cone, representa os três princípios da lua, do sol e do fogo. Os três princípios, os quais, de acordo com os hindus, percorrem o corpo. As letras hebraicas correspondentes a esses princípios são Gimel, Rosh e Shin. E a palavra formada por ela significa uma flor, e também expelida, lançada fora. Em sânscrito, a palavra Vama, que é usada para denotar o caminho da mão esquerda, significa flor ou o que floresce. Vama também quer dizer vomitar ou expelir. Existe, portanto, uma equivalência de ideias. Lótus igual flor, igual taça, igual mulher, igual vama, igual secreção. Curiosamente, a forma de New Isis era o nome da loja irmã da OTO, que funcionou nos anos 50 e foi dirigida por Kenneth Grant e por seu parceiro Austin Osman Sperr, que tem um podcast especialmente gravado pelo Vox Vampírica no ano de 2012, dedicado ao seu trabalho. A taça mágica é também a flor. Ela é o lótus que se abre para o sol e que coleta o orvalho. Esse lótus é a mão de Isis, a grande mãe. Ela é um símbolo similar à taça na mão da Nossa Senhora Babylon. A ciência dos chakras é descrita no Satyakrani Drupana e em outros clássicos da Kundalini Yoga. O cérebro também contém poderes mágicos que estão adormecidos na maioria dos indivíduos, embora eles respondam a estimulações apropriadas. Poels e Bergier observam que suas pesquisas e investigações nos fazem admitir como uma hipótese a existência de um equipamento superior no cérebro que foi muito pouco investigado até agora. No estado comum de consciência desperta, somente um décimo do cérebro está funcionando ativamente, o que está acontecendo nos outros nove décimos, aparentemente adormecidos. Mais adiante no mesmo livro, de acordo com as últimas descobertas científicas, consideráveis porções do cérebro são ainda terra incógnita. Serão elas a sede de poderes que não sabemos como usar? Máquinas de cujo propósito somos ignorantes? Instrumentos em reserva com vista a futuras mutações? Também sabemos que um homem, normalmente, mesmo para as mais complicadas operações intelectuais, usa somente 9 décimos de seu cérebro. A maior parte de nossas faculdades, portanto, é ainda solo virgem. O mito imemorial do tesouro escondido não tem outro significado. Abro aspas. Tesouros escondidos quase sempre são guardados por dragões. Fecho aspas. Em seu Diário Mágico de 1920, Crowley escreveu: "O cérebro é o desenvolvimento ultimal do espermatozoide e o potencial infinito das últimas flores. Se elas florescessem de todo através do primeiro, os espermatozoides contêm mais incalculáveis possibilidades espirituais em seus miligramas do que o cérebro com suas gramas." Particularmente, eu também abro aspas aqui, existe um vídeo no YouTube do Richard Dawkins, onde ele fala sobre a morte, e o que ele mais lamenta são as possibilidades genéticas dos seres que nunca nasceram e como eles poderiam ser cientistas, poetas e artistas muito superiores àqueles que estão aqui hoje. Enfim, é só procurar Richard Dawkins falando sobre a morte no YouTube, que vocês podem ver na íntegra a declaração dele sobre o tema. Fecho aspas. De acordo com a seita Kaula do Vama Magra, as árvores do céu são 5 âmagos do 4º, 3º e 5º ventrículo do cérebro, do corpo pituitário e da glândula pineal. A própria árvore da vida é equivalente à glândula pineal, que contém o 16º raio ou dígito da lua. Desse raio flui o néctar da suprema excelência. O simbolismo da serpente bebendo o fluxo que flui dos lótus superiores, especialmente na região do chakra Vishuddha, laringes, poderia ser facilmente mal interpretado como uma fórmula de vampirismo, e a origem da lenda do vampiro pode bem ter tido suas raízes nesse processo tântrico-iógico. O néctar da imortalidade é o soma, ou somo da lua, celebrado no Sama Veda. O lótus na coroa da cabeça, Sahasrara, do qual se afirma que tenha 1001 pétalas, segrega este Amrita ou ambrósia da imortalidade. O seu análogo físico é o cérebro, a sede central da mente. No outro extremo do complexo corporal, no lótus raiz, Muladhara Chakra, que floresce com 49 pétalas na região da vulva, o Amrita extraído como sangue lunar. Abro aspas, existe um livro que eu vou falar dele um pouquinho mais para frente, aqui nesta mesma edição, que apresenta uma visão bem interessante da vagina e os neurotransmissores e sua conexão direta com o cérebro feminino, mas já já a gente fala disso. Havelock Ellis, Estudos da Psicologia do Sexo, declara que somente 14 das 17 secreções corporais conhecidas pelos tântricos são reconhecidas pela ciência ocidental. Esses números estão relacionados com as pétalas do lótus e certas zonas erógenas. As secreções relacionam-se aos dias e noites das quinzenas escuras e brilhantes que constituem o ciclo lunar, culminando na lua cheia, algumas vezes chamada de 16º dígito da lua. A ciência dessas zonas é altamente complexa e é comunicada sob a capa do segredo durante a iniciação. A literatura tamil está repleta de referências a elas, embora, como na literatura alquímica medieval, ela seja velada por obscura terminologia que requer interpretação iniciática. Tal obscuridade é garantida porque o candidato precisa estar preparado de uma maneira muito, muito especial. À medida que a ciência exotérica se aproxima mais e mais da sabedoria secreta da antiguidade, assim também os cientistas terão de se submeter a certas ordalhas e iniciações antes de serem capazes de controlar as forças que eles descobrirem. Aqui jaz o perigo que Crowley esforçou-se por compensar ao tornar o homem côncio de sua verdadeira vontade. Mesmo assim, a humanidade pode perder sua oportunidade de escapar da autodestruição, pois que não resta muito tempo antes da escolha do caminho se tornar irrevogável. Parte da preparação dos candidatos que procuram a iniciação nesses mistérios consiste no controle e direção da energia sexual, através da fórmula de Agapé, amor sob vontade. Somente quando utilizado sacramentalmente, o sexo poderá criar e não meramente reproduzir. A corrupção dessa fórmula é o vampirismo de uma espécie negativa. É um comentário patético em nossos dias dizer que a forma adulterada dos mistérios sexuais é que permeia o pensamento popular. Fora das próprias escolas de mistério, muito pouco conhecimento tem se infiltrado. É em parte por causa da semelhança das interpretações errôneas ser tão imensa e tão perigosa em suas consequências que a confecção desse livro de Cary Grant foi executada. Tratamentos não ficcionais do assim chamado sobrenatural referem-se quase inteiramente aos aspectos anormais e degenerados desses assuntos. Entretanto, nas instruções secretas que acompanham o Liber Ágape, assim como em Liber Aleph, publicado postumamente, Crowley fornece um uso correto da fórmula. E para saber o uso correto dessa fórmula, deve-se alcançar os graus mais elevados da Ordem Templo Orientis. Eu vou chamar agora mais um pouco para vocês do post Human Tantra do meu camarada Edgar Franco. E na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre sangue, tantra, vampirismo e magia sexual. Não saiam daí. Thank you. Você está curtindo Vox Vampírica Revamp ao vivo nas ondas da CidicZone.in e transmitido através do podcast VoxVampirica.com. Este é um novo formato do programa no ano de 2013, que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 22 horas até a meia-noite, e posteriormente é transmitido em formato podcast. Como essa é a primeira gravação ao vivo, utilizando a nova interface, o novo programa de computador para realizar essa transmissão, é natural que tenhamos algumas pequenas falhas e, por vezes, talvez o apresentador possa vir a proferir alguns impropérios. Mas não se abalem, tudo isso faz parte de um plano. Sim, há um grande plano por trás de tudo isso, tenho certeza. No bloco anterior, nós lemos o artigo Sexo, Sangue, Morte, Magia Lunar, do grande Kenneth Grant. Escutamos um pouco da banda Post-Human Tantra, do meu amigo Edgar Franco, lá de Goiânia, que tem tudo a ver com o tema que a gente tem explorado nesse período aqui do Fox Vampírica Revamp. Um tema deliciosamente sensual, provocante, que principalmente tenta inspirar, tenta com sutileza despertar cada um de vocês para que o ato de amor, o ato sexual, possa ser mais sagrado, mais pleno, mais íntegro, mais gostoso, com entrega, e não apenas algo plástico, algo simplesmente plástico ou executado mecanicamente. Que possa haver mais poesia, mais lirismo, uma maior entrega, um desarmar de ambos os lados, no sentido de baixar as couraças de comportamentos mecânicos, estagnados, ou ciclos intermináveis, repetitivos, como a história de Sísifo, que era condenado no Hades a rolar uma pedra até o alto de um morro e em seguida ser atropelado por ela e ver ela rodando de baixo e nunca ser libertado desse mesmo ciclo. Essa ideia de oferecer tal material, compartilhar tal conteúdo com vocês nessas edições do programa, algo necessário, principalmente se você vive numa subcultura que exponha, que alegue ter comportamentos alternativos e diferenciados do padrão cultural massificado que existe por aí. Para você que está cansado de vulgaridades, para todos que buscam algo mais pleno, mais translúcido, mais cristalino. Nosso próximo artigo chama-se Vagina e Criatividade. Existe uma relação entre elas? Livro diz que sim. Ele foi publicado no site da revista Marie Claire em 14 de dezembro de 2012 pela jornalista Graziella Salomão. Para Naomi Wolf, autora do polêmico best-seller Vagina, a New Biography, há uma conexão direta entre cérebro e o órgão sexual feminino. Já tinha visto a polêmica que o livro Vagina, New Biography, editora Eco, ainda sem tradução em português, estava causando no exterior. Quando o livro apareceu em minha mesa, decidi fazer um teste entre meu círculo social para ver que reações o título causaria. A surpresa não poderia ter sido maior ao comprovar que sim, também somos uma sociedade ultraconservadora quando o assunto se refere ao órgão sexual feminino, mesmo que a nudez da mulher seja totalmente estimulada por aqui a ponto de muitas vezes ser considerado uma característica natural do país. Ler o livro em ambientes públicos ou comentar em uma roda de amigos, que essa era a minha leitura atual, causava um primeiro momento olhos arregalados de espanto e depois risos tímidos ou envergonhados. Sempre ficava no entanto, um certo quê de curiosidade no ar. O que será que a norte-americana Naomi Wolf, conhecida como uma fervorosa feminista, estaria propondo em sua tese sobre a vagina? 384 páginas para falar sobre ela. A escritora, conhecida por outro livro, O Mito da Beleza, Como as Imagens de Beleza São Usadas Contra as Mulheres, é defensora do feminismo e dos assuntos que o cercam. Em Vagina, que atualmente tem seus direitos disputados por muitas editoras brasileiras, ela tenta mostrar uma conexão entre o cérebro e esta outra parte do corpo da mulher, bem como provar que uma vagina saudável e feliz interfere positivamente na criatividade, na autoestima e no poder feminino. Muito mais do que um órgão sexual, a autora mostra em seu relato que a vagina sempre foi subjugada por um pensamento machista, o qual conhece o poder político que ela exerce e, por isso mesmo, usa artifícios para enfraquecê-la. Parte da inspiração para escrever sobre o assunto teria surgido depois que Naomi sofreu uma lesão no nervo pélvico, a qual afetou a possibilidade de ter orgasmos. A partir dessa experiência e da volta de sua sensibilidade, que em entrevistas a autora considera um grande milagre, Naomi foi descobrindo estudos neurofisiológicos capazes de mostrar como a vagina faz parte do cérebro e de que forma os neurotransmissores envolvidos em sensações como confiança e criatividade, por exemplo, estão totalmente conectados ao órgão sexual feminino. Esse seria o motivo de a sociedade patriarcal na qual vivemos tê-la condenado nos últimos 5 mil anos a ficar na submissão. A forma de se inferiorizar a mulher e seu papel na sociedade começaria com a mitificação e diminuição da importância da vagina. Diversos estudos têm demonstrado que palavras de admiração ou de ameaça também podem influenciar diretamente o funcionamento sexual da vagina. Um ambiente estressante, por exemplo, afetaria negativamente o tecido vaginal, inibindo o orgasmo ou diminuindo o nível de confiança das mulheres. A Tattoo Apple. Sim, até ela, uma das mais modernas empresas de tecnologia do mundo, que criou itens capazes de se transformarem em necessidade básica como iPhones e iPads, demonstra receio em relação ao assunto. Em sua loja, no iTunes, a empresa censurou o título do livro de Naomi Wolf. Quem quiser comprá-lo irá encontrar o título descrito da seguinte forma: V*A. Aparentemente, de acordo com o jornal Huffington Post, a palavra foi vetada por ser considerada muito explícita. Um podcast chamado Monólogos da Vagina também teria sido barrado na mesma plataforma. No entanto, segundo uma pesquisa rápida do mesmo jornal, publicações que remetem ao genital masculino não sofreriam a mesma censura. O livro intitulado Why is the penis shaped like that?, por exemplo, aparece sem qualquer disfarce. Naomi Wolf parece ter mesmo razão. Esse artigo, esse convite à leitura do livro Vagina, New Biography, da Naomi Wolf, foi escrito pela Grazella Salomão e está publicado no site da revista Marie Claire. Eu vou chamar mais um bloco musical com mais um pouquinho de Post Human Tantra para vocês. E na sequência a gente fala um pouco mais sobre sexo, magia sexual, vampirismo e sangue. Portanto, não saiam daí. você está curtindo o Vox Vampírica Revamp ao vivo na CidicZone.in e também no formato podcast distribuído pelo site do oficial do programa, voxvampirica.com. A versão ao vivo do programa vai ao ar todas as noites de quarta-feira, das 22 horas até a meia-noite, no site oficial e também no site da rádio. E a versão podcast está sempre disponível para lhe acompanhar em vossa jornada. Nosso próximo artigo é de autoria de Ron Hirschbein, chama-se Nada de Novo Sob a Lua, integra a coletânea True Blood e a Filosofia. Queremos Pensar Coisas Más com Você, coordenada por William Irvin e publicada no Brasil pela editora Madras. Lembrando que o seriado True Blood vai ao ar na HBO, estamos esperando avidamente a sexta temporada e até lá o canal SBT está transmitindo True Blood todas as noites de domingo a 1 da manhã. Então assistam e não percam que vale a pena. Nada de Novo Sob a Lua. Algumas criações folclóricas sobreviveram por bastante tempo, como mitos vampirescos, em situações culturais e geográficas bem diversas. Deve haver algo inerente à natureza humana responsável por tal universalidade e persistência. Uma interpretação freudiana do mito é capaz de desvendar esse vínculo. Laura Kolop, A Freudian Interpretation of the Vampire Myth, in Vampire Junction, www.ifn.org, vampire-myth.html. No mundo, de acordo com Freud, os mitos vampirescos são universais, porque refletem o que é universal em nós, instintos primitivos e mecanismos de defesa. O vampiro é símbolo das paixões eróticas reprimidas e destrutivas, e, como veremos, também possibilita os mecanismos de defesa como projeção e negação. Em primeiro lugar, os vampiros de True Blood são capazes de expressar com liberdade seus ides, ao mesmo tempo em que superam o que Freud denominou as fontes perenes do sofrimento humano. Somos ameaçados pelo sofrimento vindo de três direções: do nosso próprio corpo, condenado a deteriorar-se e decompor, da nossa incapacidade de evitar a dor ou a ansiedade, provenientes do mundo externo, capaz de investir violentamente contra nós, munido de avassaladoras e impiedosas forças destrutivas, e por fim, de nossas relações com outros seres humanos. Vejamos agora como os vampiros superam cada uma dessas fontes de sofrimento. Nossos corpos fracos e mortais. Bill corre para salvar Sookie da morte iminente. Algumas gotas de sangue são necessárias e sem causar problemas com o seguro-saúde. Os vampiros, ao menos na ficção, também têm a vantagem de uma imortalidade condicional, no sentido de só morrerem por causas externas. Os 2000 anos de Godric vão muito além da expectativa de 70 anos de vida que tem um ser humano comum. Os vampiros são mesmos de matar. A natureza e o mundo exterior. Os vampiros não envelhecem. Godric parece estar na flor da idade mesmo após 2000 anos. Alguns até desafiam a lei da gravidade ao voar de um lugar a outro. A força mágica deles supera a natureza, porque, na ficção, é sobrenatural. Relações sociais, a mais interessante. Antes de saírem do caixão, os vampiros não tinham muitos problemas com seres humanos, exceto em raras ocasiões quando morriam pelas mãos de alguém que enfiava uma estaca em seus destinos. Os vampiros seduziam seres humanos, drenavam-lhes o sangue e então os descartavam. Tranquilamente, os seres humanos eram coisas a ser usadas, opinião compartilhada por alguns dos vampiros mais perversos do seriado True Blood. Mas o esforço de socializar torna o vampiro vulnerável ao sofrimento, que, segundo Freud, era o destino de todos os seres civilizados. Bill é desprezado, acusado injustamente e atormentado pela contraditória vicissitude da vida romântica. Mesmo assim, a existência dele é bastante invejável. Mesmo que tudo dê errado, é possível que Bill ainda esteja vivo em 2110 para encontrar outra Sookie. Mas os vampiros são também vilões perfeitos, apesar da forma como preenchem nossas fantasias, gratificando nossos instintos primitivos em uma existência que já superou as fontes perenes do sofrimento humano, ou talvez justamente por serem capazes disso. Os mitos vampirescos revelam o funcionamento dos mecanismos de defesa, usuais conhecidos como projeção e negação. Negamos nossas paixões inaceitáveis, projetando-as em um bode expiatório. Verdade seja dita, existe bastante lixo emocional para jogar em cima dos outros, como explica Freud. O homem não é, simplesmente, uma criatura gentil que quer ser amada. O próximo, a quem o mandamento diz para amar, tenta o indivíduo a satisfazer sua agressividade em cima dele, a explorar sua capacidade de trabalho sem compensação, a usá-lo sexualmente sem seu consentimento, a roubar-lhe os bens, a humilhá-lo, causá-lo dor, torturá-lo e matá-lo. Essas paixões inextinguíveis e selvagens refletem nossa herança biológica. Freud observa que os 10 mandamentos não refletem uma mera moralidade mais elevada. Pelo contrário, revelam nossos desejos autênticos. Aquilo que nenhuma alma humana deseja não precisa de proibição. É automaticamente excluído. Repetindo, aquilo que nenhuma alma humana deseja não precisa de proibição. É automaticamente excluído. Os vampiros são telas nas quais podemos projetar nossos pensamentos mais impensáveis e desejos perversos. Eles blasfemam, desrespeitam os pais, tramam contra o próximo e matam. Freud acredita que, no fundo, na essência do nosso ser, todos gostaríamos de fazer o mesmo. Somos todos inimigos públicos, decreta ele, inimigos da moralidade civilizada. Assim como não podemos fazer desaparecer esses desejos que constituem o que detestamos em nós mesmos, também não podemos imediatamente matar os vampiros, uma vez que são apenas a projeção de todas aquelas partes de nós que desejamos repudiar. Suk e Sigmund Freud sabem mais do que gostariam a respeito dessa herança selvagem. Eles leem mentes. O dom de Sigmund Freud e da personagem Suk Stockhouse. Suk é essencialmente diferente por ser uma telepata. Quando criei a personagem, pareceu-me que ela só sairia de um determinado tipo de vampiro, um que a atraísse de um desejo simples e direto, o tipo de cara com que ela se identificaria, segundo a autora Charlene Harris de True Blood e de Southern Vampire Mysteries. Suk lê mentes, só isso. Ela tem acesso direto ao subconsciente. Freud ganhou acesso aos pensamentos e paixões impensáveis por meio de uma jornada que começou com a hipnose, ou fascinação no jargão vampiresco, e terminou com a imposição de mãos. Mas Suk e Sigmund chegaram ambos à mesma conclusão: as pessoas são obcecadas pela violência sexualizada. Ao trabalhar com seu mentor, Joseph Brouwer, Freud testemunhou o funcionamento da sugestão pós-hipnótica. Ordena-se a uma pessoa hipnotizada que desempenhe uma tarefa ao acordar, como dançar pela sala. Freud observou que, sob sugestão pós-hipnótica, um comando dado durante o feitiço é, mais tarde, cegamente obedecido no estado normal. As pessoas desempenham o que lhes é ordenado, mas não se lembram de nada ocorrido durante a hipnose. Não sabem das forças governando seus comportamentos, forças estas que são inconscientes, e se lhes pedem que expliquem seu comportamento peculiar, como dançar pela sala, por exemplo, eles racionalizam, inventando razões convincentes para o comportamento, mas permanecendo ignorantes quanto ao verdadeiro motivo. Ao observar a sugestão pós-hipnótica, Freud passou a reconhecer o espantoso poder do subconsciente. Se uma ordem inócua dado durante um transe resulta em um comportamento peculiar, imagine-se o poder dos traumas de infância. A fixação da vida mental para o trauma patogênico é uma das características mais significativas da neurose. Freud acreditava que os sintomas neuróticos originavam-se de memórias reprimidas da infância e que a psicanálise poderia ajudar a desenterrar tais memórias. Ele abandonou a hipnose em troca da psicanálise, porque não era bom em hipnose, além de acreditar que os pacientes deveriam participar conscientemente da própria recuperação. Freud adotou então a imposição de mãos. Na visão icônica freudiana, vemos um paciente deitado no divã, enquanto o pai da psicanálise coloca as mãos em sua testa e encoraja a livre associação de ideias para revelar o trauma reprimido que causou a doença no paciente. True Blood tem como objetivo o entretenimento, não a terapia, mas não nos deixe esquecer que somos governados por instintos primitivos. Tanto Suk quanto Sigmund sabem que seus vizinhos são obcecados por impulsos, fantasias e memórias inexprimíveis e atormentadoras que eles lutam desesperadamente para reprimir. Ler a mente dos clientes não renova a fé de Suk na humanidade. Os pensamentos secretos deles, mesmo os não reprimidos, quase nunca são benignos. Os homens consideram Suk um objeto sexual, enquanto as mulheres fofocam sobre seu comportamento estranho e sua atração por vampiros. Logo no primeiro episódio, Suk salva Bill quando lê a mente dos malévolos Hathaway, prestes a drenar o sangue de Bill para vender. Como consequência, Suk vê esse dom como uma deficiência. Sair com homens é um desastre. Ela conhece os segredos deles e todos têm segundas intenções. Pior ainda, ela desaba após o funeral da avó ao ouvir dos vizinhos uma cacofonia de maledicências. Normalmente ela lida com essa deficiência com resignação calejada, mas às vezes é demais para suportar. Bill, claro, é particularmente atraente, porque ela não consegue ler a mente dele. A leitura de mentes também desmoralizou Freud, principalmente após o fim da Primeira Guerra Mundial. Ele lamentou que nunca um evento destruíra tanto o que havia de mais precioso dentre os bens comuns da humanidade, nem destruíra tantos dotados da mais lúcida inteligência, nem abalou tão completamente o que há de mais elevado. Ele já não preocupava mais com a noção de que todo sofrimento nasce da sexualidade reprimida e começou a ressaltar o instinto primitivo de Thanatos, a pulsão de morte, o desejo puro de destruição. Esse, segundo ele, era antes voltado à própria morte do indivíduo, mas podia ser redirecionado para fora, para os outros, após encontrar a resistência de nosso instinto de autopreservação. Schuck, Stackhouse e Sigmund Freud percebem que tanto os vivos quanto os mortos-vivos costumam matar por razões triviais. Os vampiros matam seres humanos, ao menos na ficção, por prazer, ou quando já não são mais úteis. Os seres humanos nem de longe são melhores, como Bill recorda Schuck. Os bons cidadãos e bons tamps matam, ou gostariam de poder matar seus irmãos simplesmente por esses conversarem com vampiros ou para vingarem-se de insultos reais ou imaginários. Como se estivesse falando das cenas de True Blood, Freud escreveu: nosso inconsciente matará por futilidades, assim como a imemorial lei draconiana ateniense. Ele não conhece outra forma de punição. Morte. Qualquer ferimento infligido ao nosso onipotente autocrático ego é, no fundo, um crime de lesa majestade. True Blood fala de um mundo fora de controle, que já não sustenta mais um centro. Não que os seres humanos se oponham à perda de controle, como bem demonstram os episódios com Marianne Forrester, a terrível bacante. Ela fornece ocasiões para o prazer supremo, a chance de sair do controle. O controle, diz ela, Tara, e seu amante Egg Staley, é só uma jaula que a cultura estúpida usa para trancafiar quem nós realmente somos. Precisamos sair do controle, ansiamos por isso. Assim, consumida pelo acúmulo desse impulso instintivo e selvagem domado pelo ego, Bontemps entra em um frenesi assassino de violência sexualizada possibilitado por Marianne. Falando em possibilitar o abraço mortal do vampiro Bill, possibilita a Jessica, a boazinha ingênua, fazer o que vem naturalmente. É como se ela botasse o vamp em vampiro. Que garota mais inconveniente para sua futura sogra, Maxine. É um espasmo de fúria catártico que ela ataca seu velho papai. A vingança é um prato melhor servido quente. Amor à primeira mordida. Uma pequena minoria é possibilitada pela própria constituição de encontrar a felicidade, apesar de tudo, na estrada do amor. Essas pessoas tornam-se independentes da vontade do objeto de sua afeição ao valorizarem mais o ato de amar do que o de ser amadas. Alguns dos seguidores mais recentes de Freud observaram a noção que ele tinha da tirania genital, uma descrição de como, ao longo do que ele considerava ser um desenvolvimento psicossexual saudável, os impulsos sexuais da criança tornam-se completamente subordinados aos dos genitais. O filósofo Herbert Marcuse argumentou que, longe de ser natural ou inevitável, a tirania genital refletia a forma como a sociedade repressiva mobiliza quase o corpo inteiro para a realização do trabalho alienado, e apenas os genitais restam como instrumento de gratificação. O mulherengo Jason Stackhouse, membro da classe trabalhadora, pode ser considerado um dos melhores exemplos das consequências dessa repressão. Marcuse queria reverter o processo da tirania genital de forma que pudéssemos retornar à perversidade polimorfa do infante, que Freud acreditava ser capaz de obter prazer sexual com qualquer parte do corpo. Entretanto, o próprio Freud indicou um caminho bem diverso para a felicidade: o redirecionamento da energia erótica para longe de seus alvos sexuais, transformando o instinto em um impulso com alvo inibido. O raro indivíduo que Freud tem em mente não apenas inibiu ou sublimou o desejo de gratificação sexual, que é o alvo original de nossos impulsos eróticos, mas também conseguiu acender do amor por indivíduos, em particular, a afeição por toda a humanidade. A felicidade de tais indivíduos é resultado da sublimação de energias eróticas, por meio das quais eles fazem surgir em si mesmos um estado de sentimento efetivo, estável e uniforme, pouco semelhante às agitações tempestuosas do amor genital, do qual, apesar de tudo, esse estado é derivado. Suki não concretiza perfeitamente esse ideal, pois ela continua sendo um ser sexual com fixação intensa por Bill. Entretanto, ela arrisca tudo pelos amigos e inimigos, mesmo pelo odioso xerife Eric Northman, de um jeito que lembra alguém que foi, de fato, capaz de sublimar seu amor, transformando-o em afeição por todos os seres humanos, e assim como Suki, até mesmo por seres não humanos também. Abro aspas. Vênus? Fecho aspas. Freud, que não é nenhum católico fervoroso, oferece uma escolha exemplar para o amor sublimado. Talvez São Francisco de Assis tenha ido mais longe na exploração do amor em benefício do sentimento interno de felicidade. Cansado da guerra, Francisco, que viveu entre 1182 e 1226, abro aspas, que foi muitas vezes retratado andando junto aos lobos e muitas outras meditando, olhando fixamente para o refulgente olhar de um crânio nas pinturas em muitas igrejas europeias, retornou das cruzadas, renunciou a seus bens e dedicou a vida a expressar afeição incondicional por toda a humanidade e a natureza. Francisco tinha o consolo de uma crença na imortalidade, conforto este que a cultura laica não alcança. E ainda assim, argumenta Freud, nossa própria morte é inimaginável, inconscientemente acreditamos em nossa própria imortalidade. Não espanta que nos identifiquemos com os imortais personagens de True Blood e seu desafio à morte. Abro aspas, né? Agora que a gente entra nos instantes finais desse programa, e penso interessantemente que São Francisco é considerado um santo xamânico devido à sua história, devido à sua senda e devido a tudo aquilo que ele legou a todos no Ocidente, no Oriente e por muitos, muitos outros fatores que merecem um estudo muito aprofundado. Talvez alguns picos e algumas pontas desse iceberg a gente compartilhe aqui nas próximas edições do Vox Vampírica. Eu vou encerrar essa edição agora, a 1h14 da manhã, logo depois da primeira grande hora. Já estamos na quinta-feira, dia de Thor, o bravo, o poderoso, o senhor do trovão. E eu deixo cada um de vocês no abraço deletério dela, a senhora da coroa de papoulas, a grande domadora de homens. Que vocês possam ser abraçados pela boa música, pela inspiração nas noites que virão. Até a próxima edição do Vox Vampírica, transmitido todas as quartas-feiras, das 22 horas à meia-noite. E também, claro, em nossos próximos podcasts, gravados ao vivo e disponíveis em voxvampirica.com. Até a próxima!